Romeu, Romeu Bravo, Oscar Salistano, pouso na carteira 17 e modificação de regra, partida presente. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, tem condições de fazer uma base curta no 7? Positivo. Romeu Bravo Oscar, cancelado aos 2,6, curva à esquerda, gire base curta 1,7 pela direita, reporte final. Oscar. 3.019, estamos tentando. Curva à direita, 1.510, reporte. Mantenha o setor sul da torre sem interferir com a final da pista 35. Afirmativo, curva na direita, mantendo o setor sul sem interferir na final da 35. Ela nos autoriza a farol de topo? 356, desce 1,5, dá mais. 356, controle, desce e mantém o nível de voo 1,10, direto posição ITAP, 356. 1,10, direto ITAP, 356. Salvador, muito boa tarde, passarei para 230, frente da Mike. 230, chegada a AMAN, desce para 4.000, altimetro 1,019, aciona identificação do 771. AMAN desce para 4.009, identificou, passarei para 230. 019, negativo no 009. 1019. Controle azul 2771, localizado lá. 771, completa a aproximação, torre 1895, com aproximação encurtada. 1895, boa. O meu Bravo Oscar autorizado com uso pista 1,07, vento 1,50 graus, 9,9. Oscar. Torre Salvador, Rio Azul 4463.0 da 1,0, pronto para decolagem. 1,1. Direct, pelo position, 8,7,1,1. 7,1, localizado lá. Azul 2771, no ajuste 1,019, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Azul 2771. Torre Salvador, azul 4463.0 da 1,0. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Gente, mantenha o ponto de espera, azul 4463. Olimpo 1 na vertical da farol de Tupã. Olimpo 08, faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando perna contra o vento no 0. Afirmativo, iniciando 360 pela esquerda, reportar lá, interceptando o contra-vento. Romeu Bravo Oscar, solo 28, estacionar frequência livre. Michelier 62-63, 56, direto, posição Duna. Deve manter ainda nível 1-1-0, 63-56. Direto Duna, 1-1-0, 63, coberto. 0 graus, 1,09. Azul 2771. Azul 4463, visual com tráfego na curta final, pista no zero. Afirmativa, azul 4463. Após a passagem do Embraer da companhia, correção do ATR da companhia, a linha mantém pista no zero. Após o pouso do ATR, a linha mantém pista no zero, azul 4463. Companhia, você reinterceptando a contra-vento. Olimpo 08, passa mais um 360 com curva pela esquerda, reporte novamente reinterceptando perna contra o vento no zero. Outro 360, Olimpo. gostaria do 2230 reautorizado para 3 mil pés altímetro no 019. 3.019, 2230. Flemia 356, reautorizado para 4 mil pés, altímetro no 019, 356. Para 4 mil, confirma o 019. 019, cara. Caso 2711 no solo 31, libera a direita, solo 121, décima 1. Direito 211. C02, 12 milhas para a Duna, livre LS, pistão no zero. Posso estabilizar no lote, no C02. Vamos lá, estabilizar no C02. Somo tráfego P3 da Força Aérea na perna contra o vento no 10, ao 9500 pés. Autorizado decolar, pistão no zero. Vento no 80 graus, 99. O tráfego está autorizado a decolar, pistão no zero, azul, 4463. Olimpo 08. Está presente autorizado base 10, reporte final baixar travado. Reporte autorizado base 10, controlar baixar travado, Lips. Salvador, entrou uma venda. Renovando a controle, reporte para descida, direto Itaparica. Já no ideal, seu. Ok, 1.500 pés em condições de 10, altímetro 1.019. 1.500, olha. Azul 4463, decolar 233, controle 120, décima 8. Controle 108, azul 4463, Maurício. Azul 4463. Lá é por aí? Olimpo 08, autorizado base, reporte final, informa um tráfego próximo à Duna. Partido inicial na base, Olimpo. Controle, bom dia, o azul 4463, passando 1000 pés, saída Coral. 4463, controle, bom dia, sobe mantém 180, direto Coral, azul 4463. Está presente Coral, subindo nível 180, azul 4463. Tá 9702, redução para a velocidade final de aproximação. Reduzindo. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento no 70 graus e no 0 nós. Juliette Tango Zulu, autorizado, táxi, reporte na Taxi Papá. Puxa a senhora, porta 1, deixamos para o táxi. Estaria do 230, redução para 170. Reduzindo agora 70, 230. Torre 118, 95. 19,50. 2067 no 10, pushback astronomia. O 2067 é o número 2 no setor. Ok. Passar, observa, vai estar travado. Está 9702, avistado, ajuste no 019, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Firme 2067, está aguardando? Afirmo, aguarde 2067, só a aeronave à esquerda, puxando o portão 1, assim que a mesma inicial táxi, libera o pushback. Tá, ok, aguarde então, 2067. O autorizado cruzamento no 735, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o Salo 1, 2, 1, décima 1. Limpo 08, tocou e arremeteu os 37, curva à esquerda, 1.500 pés, reporte através norte da torre. Mas você tivesse a possibilidade de fazer o procedimento de instrumento, coordenação aí com o controle? Aguarde coordenação, Olimpo 08. Pode ser. Para iniciar a curva esquerda, indo para a posição Lagoa, ok? Sim. 0101. This is 711, clear to 4,000 feet, 0101. Clear to 4,000 feet, to 711. 230 estabilizado. 230 da Passaredo, completa aproximação LS, torre 118, 95. Inserção de ser freado. Para o chamar agora 1208. Controle Salvador, Olimpo 08, mantendo 1.500 pés, comprou 340. Informações as instruções, atendido. Perdão, não ouviu. Qual é a sua intenção, Olimpo 08? Realizar o procedimento ILS decorado. Essencial para 2000, mantenha a proa informada pela torre. Procedimento para 2000, Olimpo. Desce para 2.000 pés, livre o LS pistão no zero, reporte estabilizando no LOC 6356. 2.000, livre LS, reporte no LOC, chama 6356. Qual destino? E qual seria a primeira rota? Então inicialmente seria Coral. Ainda não ganhou pelo sistema. Fala, Salvador, só passando o Julião com a violeta, na parte de mim, a visual com a planta, da aeroeleita. Na presença, ele ficou com a minha conquista, e ele veio só para o 00 da próxima cópia. Tem Juliette com o Zulu, um minuto para a cópia. Já está avistando o avião para frente? Negativo, fala, agora é a cópia, a visual com a planta. Gente, assim que o mesmo iniciar o táxi, eu sigo mesmo até o pote 3, tá ok? E aguarde um minutinho pra sua cópia conquista. Essa é a de táxi até o pote 3, seguindo a Avianca. A Avianca, o Avianca é o 7-1-1, o altimeter setting now is 1018. 1018, não. A minha 356, o altimeter 1018, livre LS, pistão no zero, reporte estabilizado. 08, reporte estabilizado, minha 356. Principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 018, o Xané 6203. Ponto 18, bate, espera 6203. Pós-verbo está livre para 2067 no 10. Só um minuto. Alfa Papa Tango, Hotel Yankee. Hotel Yankee, bom dia, prossiga. Hotel Yankee, com a notificação de Lourenço com destino a Salvador, vai mantendo no 1510, acionar 2000 transponder. Não, Romeu Hotel Yankee. Presente através de Veracruz. Romeu Hotel Yankee, acende o código 01 no... Bom, na escuta. Passou já o Cidadão de Veracruz. Ativação no 01151, na presente, através de Veracruz, vai voar para Ipe. Azul 4463, voa aí o COD, mantém 180. Mantendo o nível de voo 1804, para aqui o COD, seria isso? Esperamos Azul 4463. Direção, é, direção uma aproximação pessoal lá em Léo, poderia voar da presente do voo NDV e Léo? Aguarde 4463. É, já vai dar. Estabilizou, localizador, Xenemé 356. SLS na escuta. 208, esquerda para o Azul 00. Esquerda 200, Léo. SLS 356, duas vinhas do externo, completa aproximação LS, torre 118.95. 4463, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado pouso no 0, Xenemé 356, comendo. Deixa no Salvador. Azul 4463, autorizado no NDB, Léo. Autorizado para 4.0, altímetro no 0 no 8, então 3.804. 4.000 no 0 no 8, quantas eram as restrições em TAP? Direto Duna, 3.804. Ativo Ouro Duna, 3.804. 2.711, the rate of exit for less approach, turn left heading 210. Turn left 210. 50 minutos. Aguarde para emitir táxi 2067. Aguarda. Juliette, estamos no Zulu pronto para copiar? Nível de voo 100, a rota direto Lefa, direto Glória, após direto. A subida será por transição Lefa, primeira curva direita, o código 5142 e o controle no 208. Correto, Juliette, estamos no Zulu, chave para acionamento e táxi. Zulu 711, reduce your speed 150 knots. 150? Okay. Is the rating 3006? Okay, guys, maintain 3000, reduce to 170. 170. Eco Zulu Novama, informe visual para aeronave, permanece 5 metros à frente. 5 metros, senhor. Positivo. Ainda negativo visual, está mantendo 1.500? 500. 90. localizador? 808, uma milha do externo, completa a aproximação, torre 1895. 1895 limpos. É 6356, sala 46, direita 219. Direita 219, chama 350. 130, mantenha 3000. And now to 2000. 2000. Sala 6 está, não tem passado travado. 308, aguarda a inscrição de som, está confirmando o funcional. Eu solicito mais um procedimento. Gente, NIC 08, vento 160 graus, 109, 3 ataque emitido, piso 0. Piso aqui emitido, limpo. Piso 0, mano. 3000 pés, é 200, 320. Transição Elefa, primeira curva direita, código 5134, controle 1208. Senhor, autorizado Brasília 360 conforme, é presoluto 17. Arbor Elefa, 5134, 1208, voo 1867. Correto, chefe, para posicionamento no 867. 17. Salvador, boa tarde, Xenemia 356, Levão. Xenemia 356, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 109. Alfa Juliette 09, Xenemia 356. 2711. Boa tarde, Azul 4089. Informação Mike, autorização Vitória. Azul 4089, está de 4. Ok, saída da El. Preciso do som, 4089. Você deu só para confirmar a saída. Da El. Escuta. A gente seria passagem aeronáutica nos portões de informação retaguarda. Faça uma curva de 90 graus à sua esquerda. Afirmativo, fazendo 90 graus à esquerda. 108, toque RMT aos 49, confirme a intenção agora do voo. Novo procedimento aéreo separado. Gente, mantenha a proa, a sua para 2000, chame controle. 1208, limpo 08. Mantenha a proa, no controle, gente. Controle, limpo 08, tocou e remeteu. Mantenha a proa, acendendo para 2000, na sua escuta, para ir na paciente. Limpo 08, passa a curva à direita, foi proa 260. Esquerda 260, limpo. Primeira curva direita na subida da El, leva B10, continua a ter ouvir. Aciona 5131, controle 1208. Autorizado 340 para Vitória de Upper do Loco 44. Decolou no zero, primeira curva direita, saída da El, leva B10, intercepta aerovia. 5131, Salvador 1208, azul 4089. Correto, 4089, chama pronto, puxa acionamento. Comprador de chamatório para puxe? Oi, sim, chama nessa. Quando pronto, chama pronto. Gente, está pronto para estiver acionamento 4089. 4089, Finger 2, autorizado puxe, chama táxi. Autorizado para estiver acionamento Finger 2, 4089. Alfa 804, completa aproximação, torre 1895. Vira redução para a mínima, para seguir a aeronave transportando em termo e aproximação para 17. Retão 3804, 2065. 2067, prossiga. Taxia mais um pouco à frente. Ok, mais um pouco à frente. Isso aí, Salvador, Santos 3804, bom dia, uma milha por externo, trem baixo travado. Santos 3804, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, informo, tráfego à sua esquerda, aeronave asa fixa, transportando enfermo, terá prioridade sobre o pouso, ok? É, Santos 3804. Azul 2771, underground 822, now right 121-1. 1-2-1-2-7-1-1 Aguarda também o componente da S. Gente, bom poder pro meu comando aí. Fala, meu querido, obrigado. T04, inicia a emitida, suba para 2000, cumprindo o procedimento da carta, aguarda a transferência. 3804. Já emitida até 3804. Tapatango, Eco, Zulu, November, Torre Salvador. Tapatango, Eco, Zulu, November, Torre Salvador. Tapatango, Eco, Zulu, November, Torre transmitindo às cegas. Pouso autorizado, pista 97, vento 1950 graus, 109, ajuste de altímetro 1098. Tapatango, Eco, Zulu, November. 35, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Igualmente. Eco Zulu November, chama a torre 1895. 895. Autorizado nível 360, na cola da pista no zero, após o colágio, primeira curva direita, perfil Água, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo. Após o voo, posição Elefa, onde percebe até o Zulu 2-1, até Serra, Charlie Bravo, Sorocaba, conforme a rota do plano. Aciona 5102, controle 120.8. Aprovado Porto Alegre, nível 360, decola 1-0, curva direita, porta decolagem, saída árvore até a posição Alerta, Upper Zulu 2-1 no Sorocaba e a posse segue conforme o plano apresentado. Transponder 5102 e o controle 1208, voo 9282. Correto, voo 9282, chama para o estacionamento. Voo 9282. 0350. Direita, parte 5, frequência livre. Complete curva direita para 270. Direita 270, tá 3804. Xané 6213, decolagem autorizada, pista 90, 950 graus, 109, ajuste de altímetro 908. Senhor, Xané 6213. Vou passar a estabilidade. Afternoon, 5751, descend both arrival and view 4000 feet, instrumenter 1018. 1018, meu, até a pegada. 0018 for the tuning, please dial in 751. Quebec Taxi 751 heavy. Autorizado a alinhar e manter para o chão zero. Ali, mantendo 02067. A 213, decolado ao 57. Chame controle, frequência 120.8. 208, obrigado. 04, na aproximação, segue aeronave Papa 3 da Força Aérea, passando estratégia dura. Ok, então 3204, número 2 então. Número 2, uma vez que ainda está ainda a passar pelo través do marcador externo. Certo, passando agora o través externo, 3204. O sítio está sob recuperação, mantenha para 270, 2010. Tá bom, certo. Vou continuar minha 213. 213, contato radar na decolagem, sobre 360 direto ao Lenda. 360 direto ao Lenda, obrigado. No localizador. Link 08, completa aproximação LS, turno número 8, decimal 95. 18.95, Lenda. Continue a aproximação, aguarde a pista livre, o Olimpo 08. 08, aguarde a pista livre. Voo 2067, autorizado decolagem, pista 90, vento no 50 graus, 90 nós, ajuste altímetro 908. Livre decolagem da 90, igual 2067, 28. Mantém 180 na escuta do controle. Podemos voar direto por alto, se for conveniente. Podemos voar direto em Léo, Zé Alfa Golf? Positivo, podemos voar em Léo do Coral. Autorizado direto em Léo, Zé Alfa Golf. Nós, ajuste de altímetro 908. Eu vi pouso Olympus. Voo 2067, decolado ao 59, controle frequência 120, décima 8. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 2067, Dael. 2067, boa, contato radar, sobre 360, direto Leda, gol 2067. 360, direto Leda, gol 2067. 08-2895-2, passarei ao sinal, obrigado, bom trabalho. Solo... Salvador, muito boa tarde, eu vou 9282, está no pátio 3, posição 7, para prosseguir estacionamento. 9282, livre, puxa o estacionamento, chama o ataque. E estacionamento, chama para ataque, estou no 9202. Lua autorizado a alinhar e manter pista 0. Autorizado a alinhar e manter pista 0, eu tenho que estar 867, pushback, acionamento, portão 7. 867, livre, puxa, acionamento, chama ataque. 867. 08 no solo ao 01, no livre táxi à direita. Mantenha a minha escuta, reporte novamente no táxi Delta. São 3216, uma meia, tem que ter informação mais. Posição 3, solicita a Fortaleza de vocês. São 3216, uma meia, agora é a apenas ajuste de altímetro, que agora é 1018. Pronto, 4 Fortaleza? Afirmativo, Fortaleza. Fortaleza autorizado no nível 330, os uniformes 119, até Bangu e a posse que forma a rota. Da gola da pista 1-0, a ponta de colagem, primeira curva esquerda na subida Momo, transição fronti. Aciona 5-1 no 3-6, controle 1-2-0, decimal 8. Foto de colagem, pista 1-0, 1-5, 0-grau, 0-8, nós, ajuste de altímetro 1-0-1. Torre Salvador, gol azul 4-0-8-9, pode esperar 2-0. Azul 4-0-8-9, mantenha a posição. Mantém, 4-0-8-9. Então, 38 no meio, proteja o meio correto, mas pronto, puxa o seu no meio. Mara, obrigado, 32. Sierra November, Romeu, Unifácil. 3804, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda, 3804. Estamos na posição 4 Romeu com a informação Mike e teremos o nível 150 para Paulo Afonso. Agora vem Paulo Afonso, prepara a segunda manda ou é no 104? Vamos aguardar aí, não se escuta. Paulo Salvador, eu vou 9282, está no pátio 3 agora para táxi. Com Campinas alternado, 5 horas e 22 de autonomia, 2 a bordo, 02 a bordo. Controle, frequência 120, décima 8. 08, Juliette Tabirolo. O principal índio no ponto 018-95, gol 1-2-2-2-2. O gol 867 para o TAC, alterna Palmas, 3 horas e 31, POD 178. Direto posição, Elefa, Juliette São José. Direto Elefa, 1-0-0, Juliette São José. Direita, Paulo Strasser da Companhia, parte principal Índia, ponto 0-2-9-5, gol no 867. Obrigado, boa noite. Airliner 751, just passing base. Roger that, they think both arrivals descending into 4,000 feet. They achieve 751 heading. 751. Olympus 08, autorizado o cruzamento da pista 1028. Autorizado, fica muito bom. Quatro no solo 05, livrou a direita, chame solo frequência no 21, no décimo 1. 21, 3804. Quem sente, Olimpo 08, frequência livre. Já segui 05. Alfa Juliette, eu tô sempre na 3804. Azul 4089, autorizando a decolagem. Vento 170 graus, 089, do ajuste de altímetro 9018. Autorizado a decolagem, 104089. No restrictions over solo position and you are cleared for left approach. Report status on the localizer runway 1-0. Hotel descend 2000-1018 for ILS approach and call you back established on localizer, Tahiti Airline 751. Voo 2067, passou 70, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 25 no Recife, obrigado. Chama o controle 1208, azul 2788, está na 4 Romeo. Correto, cruzamento 2788, chama o controle pronto, puxe, FM. Chamarei, até lá. Decolada 08, controle, frequência 120, décima 8. 1208, azul 4089. Controle, Salvador, azul 4089, decolado passando 1100. 089, bom contato, radar decolagem, sobe mantém 340, direto Leda. 340, direto Leda, azul 4089. Autorizado a voar direto a Elefa. Paciência, voando direto a Elefa, senhor. Juliette, Tango Zulu. Identificação desce a man 050, Mike Bravianchi. 050, man, e aqui. Tahiti Airline 751, estabilizou no localizador Rosendo. 751, Heaven, Roger, complete arrest approach for only 10, and you can set tower frequency 118.95. 118.95, Tahiti Airline 751, goodbye. Controle Salvador, boa tarde, voo 9282, passando 2000. 9282, boa, contato radar, ao passar 2000 à direita, Elefa, para nível de voo 360. Direita, passando 2000 à direita, Elefa, para... Nível de voo 360. 360, 9282. Itapuca, Jamo, após Maceió e Recife. Aciona 5140, controle 120, destino 8. Juliet Bravo Delta, desça para 3.000 pés, altímetro 1.0 no 8, Delta. 3.000, 1.0 no 8, Juliet Bravo Delta. cruzamento correto, ajuste no 018, estacionamento e táxi, Torre 1 no 895. Salvador, boa tarde, Excelência 41 e descida. 41, controle, boa tarde. Chegada Bonf, desce para 4000, altímetro 1018. Mili 18, desculpa, Mili 18, 4000 na Bonf, 6141. Solo Salvador, 3-3-2-1-6, solicita pushback, acionamento, posição 3. 3-3-2-1-6, pushback. Autorizado pushback, acionamento, 3-3-2-1-6. Sede autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinha e mantém no zero, boa noite, minha sede. Passa 089, passando 60, chama centro, Recife, frequência 125, decimal 1, azul 4089. Recife, 125, azul 4089, boa. 7 Bravo Delta, desce 2 mil pés no 018. Mantenha presente pela velocidade. 1018, 10 Bravo Delta. E-Side, side 1. On the ground, and the 1-4. Now right side and cargo on the 1-4 and decimal 1. The seat on the right side and 1-1 decimal 1. North ACL line 751. Good day. Ground, good morning, good afternoon, station line 751, exiting the runway on the Holgate 10. Attention 751, taxi by Alpha, report before Juliet, perception. I find in the landing page Juliet, station line 751. Livre decolagem 0, boa noite, message. Voo 9282, passa 1200, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem. 288, obrigado, bom trabalho. 208, 874. Obrigado. PLS, direto para o Neo. Travinha, direto para 3.008, Mike Travinha aqui. Bravo Yankee, desce para 3.010, altímetro 108, Mike Bravo Yankee. Yankee. Arbore Salvador, gol 867, boa tarde, cruza 2.000, Arbore. 867, controle, boa tarde, contato radar, direto Elefa, sobre 3.060, vigilante. Elefa, 3.060, vigilante 867. Confirmando para o Mike Bravian, que tem sido até 2.000 pés, certo? Negativo, para 3.010.08, Mike Bravian. 3.100. Entendi, 751, taxi da Alfa, em Juliet, gate 1.0. I saw Juliet for gate 1.0, taxi airline 751. Torre Salvador, boa tarde, 132.16, ponto espera da 1.0, pronto para decolagem. 132.16, autorizado a alinhar e decolar, chão 0, 940 graus, 1.09. Autorizado a decolagem da 1.0, 132.16. Autorizado o ingresso Lima Papaquil, chame alinhado e pronto, cabeceiro 97. Felipe, ingresso chame alinhado e pronto. Será até falar, a gente está 3-2 na mesa. Sim. É o Guilherme Brasil, até estabilizado. Gente, estou em 1-8 do sinal 95. 18. Estou em Juliette para o Delta. Abatendo Juliette para o Delta, reporte externo, embaixo para lá. Afirma 170. Miguel Sainz, Débora de Paripe, Mike Bravianca. Mike Bravianca, ciente, desça para 1.500, país 3 de Paripe, ajuste 1.08. Débora de Paripe, desça para Miguel Sainz, Mike Bravianca. 1.867, tráfego 1 hora, 1.0 milhas, rumo sudoeste. Correção, mantendo o nível 180, Bravo Eco 9 Lima. Sente, eu procuro, 867. Apatango Isque Alfa Golf, tráfego 9 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 115, restrito para o nível 170, Blank 737. Sente o tráfego, Isque Alfa Golf. Romeo Juliette, Bravo Delta, 2 Salvador. Passou externa, propondo cancelamento para os equipamentos que eram 1-7. Eficiente. Plano cancelado aos 2-2, efetue base pela direita, reporte final, baixa travado, Bravo Delta. Informação de tráfego, aeronave alinhada na cabeceira 17, aguardando apenas autorização para decolagem. Afirmativo. Papatango Lima, Papaquilo, decolagem autorizada, pista 97, vento 50 graus, 10 nós, o ajuste 10-18. Amém. 1788 autorizado, chama para o ataque. Valeu. Direta rotatória, descendo para a linha de Mike Levyank. Mike Juliette Romeu, chame controle, 1208. Controle Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, por aqui. Romeu 44, decolado de Sierra Índia, Eco Índia, está interceptando a BR-324 para sobrevoo na área central da cidade. Escuta do controle, ajuste na 018. 018, alocado 01-15, Mike Juliette Romeu. 32-16, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 060 para 4 mil pés, Airbus 320. 732-16. Zona 141, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo oeste, cruzando 4.500 pés em ascensão a 330. 7141. Patrícia, boa. Lima Papaquilo, decola sua escuta. Lima Papaquilo, contato radar saída PUCA, nível 230. Puca 230, quanto siga 290. Subi uma tenha 290. Só pra estar aqui, recupiu? Sessão 290. Subi uma tenha nível 290. Obrigado. Voo 867, livre das restrições. Subi uma tenha 360. 360, voo 867. Rumo 867, centro Recife, 1288, alternando 1260. 1288-260, boa tarde. Boa. Na 018, autorizado ele é Sexy Rio, reporta no utilizador. 2022, reporta, 6141. Passando Juliette Bravo Delta no solo aos 25. Confirme o pátio? Quem é a sua direita, frequência livre? Correção, visual com o campo. Afirmativo. Torre 18, decimal 95. Torre 95, Bravo Yankee. Torre Mike, Bravo Yankee. Torre Mike, Bravo Yankee. Papatango Mike, Bravo Yankee. Torre. Afirmativo, senhora. Estou com prova da rotatória, já avistada ao 97. Senhor autorizado, final 97, reporte visual com a RIMA, o papatango Mike Bravian. Mike Bravian, que é para a visual com a RIMA. Salve, 97, do papatango.